freestyle. DJ Bola Tribo. Esse recorde. MD Studio. Guerreiro segue para viver, humildade é a receita pro homem que quer vencer. Se você quer, você consegue. O homem segue para lutar, não pode é desistir nem desanimar. Se você quer, você consegue. Guerreiro segue para viver, humildade é a receita pro homem que quer vencer. Se você quer, você consegue. O homem segue para lutar, não pode é desistir nem desanimar. Se você quer, você consegue. Depende da forma que lutar. Tipo o cara que rasteja sabendo onde vai chegar. Pensou o quê? Pra vitória vir primeiro é preciso um bom proceder. Não adianta ficar ficando aí só de cima, esperando descansado que vai vencer um dia. A vida é tipo bumerangue, se joga ele vai voltar. Não se esqueça que tu colhe aquilo que tu planta. Ei, nego, quando vejo a cultura unida valoriza e bota até uma fé. Basquete rolando, trincando skatista sempre dando rolé. Tá bom demais curtir os b-boy, as b-girls. Tá bom demais os graves que bate até no céu. Na emoção. Curte um som bom. Com os irmãos Costa Leste na resposta São Sebastião. É aquilo, tô ligado que é bom curtir a vida tranquila. Independente do que aconteça, de cabeça erguida. Segue nós, se você quer, você consegue. É só crer com muito amor naquele que fortalece. Se você quer, você consegue. Guerreiro segue para viver, humildade é a receita pro homem que quer se vencer. Se você quer, você consegue. O homem segue para lutar, não pode é desistir nem desanimar. Se você quer, você consegue. Guerreiro segue para viver, humildade é a receita pro homem que quer se vencer. Se você quer, você consegue. O homem segue para lutar, não pode é desistir nem desanimar. Basta querer pra poder, cumpade aí você pode. Descruza o braço, levanta a cabeça e a poeira sacode. Tô aqui pra te mostrar que essa fita é real. É 100% perifa, produção nacional. Eu tô ligado, é difícil, mas aí, fazer o quê? Se é desse jeito, irmão, então assim que vai ser. Tamo junto, misturado, fazendo de coração. Agradecendo ao pai por ter concedido o dom. Fazendo do nosso jeito, com muito amor e respeito. Se não for do nosso jeito, melhor que nem seja feito. Melhor que nem seja feito. Melhor que nem seja feito. Melhor que nem seja feito. Se você quer, você consegue. Guerreiro segue para viver. Humildade é a receita pro homem que quer se vencer. Se você quer, você consegue. O homem segue para lutar. Não pode é desistir nem desanimar. Se você quer, você consegue. Guerreiro segue para viver. Humildade é a receita pro homem que quer se vencer. Se você quer, você consegue. O homem segue para lutar. Não pode é desistir nem desanimar. Like, tem sempre uma meta a seguir. Tipo assim, eu acredito que não vou sair da linha. Se hoje eu tô de boa é porque não tô à toa. Ocupação faz um homem feliz, um cidadão. Mas aí cadê você? Desistiu por quê? Obstáculos na vida só me faz fortalecer. O que erros acontece no começo é complicado. Mas aí eu tô ligado, não vou ficar frustrado. A Costa Leste tem uma pá de camarada que bota pra render. Se tu não acredita, confirma aí você. Skate na mão, vamos lá pra pista. Os camarada denomina os skatista. Roda de break, aí é outra história. Da norte até a sul, os moleque apavora. Se você quer, você consegue. Guerreiro segue para viver. Humildade é a receita pro homem que quer se vencer. Se você quer, você consegue. O homem segue para lutar. Não pode é desistir nem desanimar. Se você quer, você consegue. Guerreiro segue para viver. Humildade é a receita pro homem que quer se vencer. Se você quer, você consegue. O homem segue para lutar. Não pode é desistir nem desanimar. O que eu quiser, eu tô ligado que eu vou ter. Basta acreditar, ter fé e não correr. Buscando os meus sonhos, nunca olhando para trás. Lembrando que a guerra jamais vence a paz. O homem de fé, o alimento é crer. Naquele que tem poder, só basta você querer. Propósito de vencer, lutando assim pra viver. Questão de ser eu não sei, você é o que quiser ser. Então não basta querer, a gente tem que fazer. Pra vitória chegar, depende só de você. Depende só de você. Depende só de você. Depende só de você. Se você quer, você consegue. Guerreiro segue para viver. Humildade é a receita pro homem que quer se vencer. Se